programa A Voz da Libertação. Rádio Passo. YL 216, 1230 kHz. Rádio Passos AM, ligada na comunidade. Passos, sudoeste de Minas Gerais. O programa que você vai ouvir agora